inveja na grana, mano, os pitbull tão solto. Bolo de dinheiro, sente o cheiro e cresce o olho. Ando enjoando com aroma do que vem do esgoto. Correr sem tempo pra respirar, a vida é um sopro. Entupi o bolso, entupindo mais vias aéreas. Entupi o bolso, é que entupiu suas ideias. Sonhando em platina, discos, hits e diz, agradecendo a quem não platinou o nariz. Rap de bandido e de trabalhador, um grito, um alívio da dor. Nível subiu e dividiu quem seguiu e quem acompanhou. O prazer, frustração, emoção, se perder. Transforma tudo num ringue, faz o coração bater. Sonha tipo um trem lotado, nem sempre tem seu espaço. Às vezes é um cadeado pra 10 com 30 grudado. Falo de fardos e fatos, atento a todos os lados. Ato dos cratos que nas ruas foram forjados. Caminho é de ida e às vezes a gente recua ao ver que a rua é sem saída e a gente morre por uma. Te oferece o mal como opção, depois te chamam de vilão. Eu ou tu, quem tem mais sangue nas mãos? Transformar a fome num tiro, ou Jonga transformando a fome num disco. Morrer pra PM por isso, ou concorrer ao Grammy por isso. Rap crime é resultado do que tu ignorou. Fogos estourou, caveirão brotou, operação negue, não voltou. E a notícia chegou, chora mãe e chora o filho. Filme de terror conservador, vendo da TV e rindo. 500 menor no crime, um MC ficou rico. Conta não fechou, onde nós errou, melhor voltar pro início. Calmaria é ilusão, já vira um furacão. Tudo pelos ares, tudo pelos ares, tudo pelos ares.